Bora mais swing! Ah, estourou, pai! Vem embora assim, mulher! Acordei de ressaca, vi tudo arrumado. Me lembrei que a gente tinha combinado. Ontem era o nosso quinto aniversário. Tinha um vinho no gelo que já virou água. Uma vela que já tava apagada. Uma comida fria e uma aliança jogada. Saca, vi tudo arrumado. Me lembrei que a gente tinha combinado. Ontem era o nosso quinto aniversário. Tinha um vinho no gelo que já virou água. Uma vela que já tava apagada. Uma comida fria e uma liga.